7-4-6, agora sobre o vetor para executar final do ano 7. Inicialmente vai curvar a esquerda na proa 50, manteia 050, limite dessa proa será de 10 milhas. Reduzindo a velocidade para o ano 709, 6746. Esquerda proa 50, 10 milhas, 250, 6746, objeto. Agora direita na proa 110, direita proa 110, o limite dessa proa será 172 de Salvador, 170 de Salvador, continua. Direita 110, limite 172 de Salvador, 746. 40, autorizado interceptar sinal do NDD, pistão no 7, reporta visual com a pista. Resta visual, comando à direita 740, ABS 747. Imagina, autorizado a final para pistão no 7, ao estabilizar, final chama a torre 118.612. 18.6, obrigado, boa noite. Torre, boa noite, ABS 746, final da 17, baixou e travou. 746, o vento 1 no 20 graus com 09 nós, ajuste no 0 no 2, tem livre pouso, pista no 7. E 12, livre pouso, 746, Wesley. No solo aos 22, libera esquerda na Taxi Lima, autorizado ingresso pátio principal e prosseguir para o portão 02. Lima, pátio principal para 02, 6747. Afirmativa, 6746, tenha uma boa noite e bom descanso. Obrigado, bom trabalho para vocês. Siga, bom dia. Ajuste de altímetro 1012, 1012, temperatura 27, o vento 120 graus com 08 nós, e Salvador opera em condições visuais. 3, autorizado para Campinas, o nível 380, aerovia Penzulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após prossegue direto Zanete, Zulu Alfa, November Eco Tango, após direto Pirassununga, Papai Índia Romeu, e após direto Mendes, Mike Eco, November Delta Sierra, Mendes. Decola da pista 17, com curva à direita após decolagem na subida da El, após voa Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, onde após intercepto eixo de aerovia. Aciona 5521, controle 119.8. Azul 4433 no portão 01, chame pronto, pushback.